Muito boa noite. Mais uma vez, obrigada ao Jornal Público e à Universidade Católica por me terem convidado para vir aqui participar nesta sessão. Ainda por cima é a primeira sessão do sétimo ciclo, dos Olhares Cruzados sobre o Porto, que já são uma instituição na vida cultural da cidade. Tenho particular honra em moderar este debate porque não me esqueço, de facto, de que não sou um interveniente completamente neutro, porque participei e tive imenso, imenso prazer em participar no projeto do Porto 2001, Capital Europeia da Cultura. Apesar de todas as vicissitudes que o projeto teve e toda a discussão pública que teve lugar no Porto e no país, e enfim, e apesar de todo de o legado da Capital Europeia da Cultura não ter sido particularmente honrado nos anos que se seguiram. Isso é uma discussão que provavelmente virá à superfície nos momentos seguintes. De facto, esta pergunta, para que servem as capitais europeias da cultura, é uma provocação. Porque devem servir para alguma coisa, porque em 15 anos, a primeira foi em 1985, na Grécia, em Salónica, portanto, desde 1985 já houve 43 capitais europeias da cultura, portanto, há quase uma média de 3 por ano. Portanto, devem servir para alguma coisa, porque senão não haveria tantas cidades interessadas no título. Um estudo recente de avaliação dos projetos diz que as cidades que já foram Capital Europeia da Cultura desde 85, basicamente, o que é que elas pretendiam com o título? Pretendiam melhorar a imagem e potencializar a capacidade de atração da cidade, impulsionar o turismo, impulsionar a vida cultural, naturalmente. Aproveitar a oportunidade para melhorias nas suas infraestruturas culturais e, finalmente, integrar a cultura em planos de regeneração e de renovação urbana. O Porto foi exatamente uma das cidades onde esta parte da renovação urbana teve um impacto mais significativo e também foi, provavelmente, esta parte da renovação urbana uma das componentes mais polémicas do projeto. É curioso que as capitais europeias da cultura nem sequer têm grande financiamento. O facto de ser capital europeia da cultura garante à cabeça 1,5 milhão de euros. A doutora Cristina Azevedo, com certeza, que me corrigirá se eu estiver a dizer alguma asneira, por falta de atualização. Mas o financiamento da Direção-Geral da Cultura da União, da Comissão Europeia para as capitais europeias da cultura é apenas 1,5 milhão de euros. Não é nada de muito significativo face aos orçamentos de que estamos habituados. Só queria deixar, sem também gastar a intervenção do arquiteto Correia Fernandes, queria deixar dois ou três dados do Porto 2001, antes de passar a palavra ao Dr. Rui Vilar, relativamente ao Porto 2001. Valeu o que valeu, mas representou quase 2 mil eventos. Fiquei um bocado assustada quando vi este número, quase 2 mil eventos. 1 milhão e 300 mil visitantes, público, dos diferentes eventos. Há muitos eventos de espaço público que eram difíceis de avaliar, onde era difícil avaliar o número de presenças. Angariou 14 milhões de euros de mecenato e teve um orçamento total de 195 milhões de euros, dos quais a programação absorveu 27 milhões e meio. Os equipamentos culturais, portanto, a renovação de equipamentos culturais, incluindo a Casa da Música, mas não o custo final da Casa da Música, apenas o custo estimado da Casa da Música à data do encerramento do Porto 2001, 83 milhões e meio, portanto, para a Casa da Música, para a Biblioteca Almeida Garrett, para o Museu Soares dos Reis, para a cadeia da relação Centro Português de Fotografia, para a renovação do Teatro Carlos Alberto, para a renovação do Mosteiro de São Bento da Vitória, que albergou a Orquestra Nacional do Porto, enquanto a Casa da Música não estava pronta, e para a renovação da infraestrutura do Coliseu do Porto. E, finalmente, uma dotação de 84,5 milhões para a renovação urbana.